ao vencedor, dai que se alimente da árvore da vida. E a segunda morte de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sob a minha mesa, como muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Com vestes brancas, de linho mais fino, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei, diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus. E escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém. Sobre a minha mesa, com muita alegria, me servirei do precioso e escondido maná. Servirei do precioso e escolhido maná.